respeito regras, placas de pare. Não sei o que me aguarda, nem onde vou chegar. Brinquei com a minha sorte, mas volto já. Fiz bobagem sem juízo, sofri, fiz sofrer. Andei na corda bamba, virei o copo de uma vez. Surfei no tsunami das paixões que eu vivi. Fui black bloc, enfrentei o medo que havia em mim. Brinquei com a minha sorte, mas volto já. Brinquei com a minha sorte, mas volto já. Perdi um gol sem goleiro. Vi Caetano, Gil e Gal e nunca mais fui o mesmo. Brinquei com a minha sorte, mas volto já. Brinquei com a minha sorte, mas volto já. Mas volto já.